Juninho Lopes, o dono do break. Oi, chame a novinha pra minha casa. Fui bater uma foto, ela disse que não. Perguntei qual era o motivo, ela falou que pegava alemão. Não sei dúvida minhas áreas, não tem babado, não tem confusão. Tô bem trajado daquele jeitão, tacando pau na mulher do alemão. Tô bem trajado daquele jeitão, tacando pau na mulher do alemão. Tô bem trajado daquele jeitão, tacando pau na mulher do alemão. Tô bem trajado daquele. É agora de menor, vai, vai, vai, vai. Tacando pau, tacando pau, tacando pau na mulher do alemão. Tacando pau, tacando pau, tacando pau na mulher do alemão. Tacando pau, tacando pau, tacando pau na mulher do alemão. Tacando pau, vem pra mim, vem. Oi, chame a novinha pra minha casa. Fui bater uma foto, ela disse que não. Perguntei qual era o motivo, ela falou que pegava alemão. Não sei tudo das minhas áreas, não tem babado, não tem confusão. Tô bem trajado daquele jeitão, tacando pau na mulher do alemão. Tô bem trajado daquele jeitão, tacando pau na mulher do alemão. Tô bem trajado daquele jeitão, tacando pau na mulher do alemão. Tô bem trajado. Vai de menor, vai, vai de menor, vai. Oi, tacando pau, tacando pau, tacando pau na mulher do alemão. Chega o tatu, James calçados. Na mulher do alemão. Oi, tacando pau, tacando pau, tacando pau na mulher do alemão. Tacando pau. Vem pra mim, vem. Oi, chamei a novinha pra minha casa. Fui bater uma foto, ela disse que não. Alô, meu parceiro Lipe, meu parceiro Lipe. Não sei tudo das minhas áreas, não tem babado, não tem confusão. Tô bem trajado daquele jeitão, tacando pau na mulher do alemão. Tô bem trajado daquele jeitão, tacando pau na mulher do alemão. Tô bem trajado, o momento é seu de menor, o momento é seu. Vai de menor, vai de menor, vai de menor, vai de menor, vai de menor, vai, vai de menor, vai de menor. Oi, tacando pau. Tacando pau na mulher do alemão. Tacando pau.